Eterno Tailandense Produções. Eu sei que o seu dilúvio difícil me empurreu, já tô no precipício. Nem vem me dizer que não, quando eu sei que sim. Eu não quero mais ficar nenhum segundo só do jeito que eu tô. Minha garganta dá um nó e eu nem sei o que te falar. Yeah, yeah. Então mente pra mim, quem sabe assim você finge que se importa. Fala pra mim, quem sabe ao fim você não me vira as costas. Me chama, me leva pra tua cama e me diz que talvez a gente se ama. Você me deixa estranha, mas tô feliz de estar aqui do seu lado. Posso ficar no seu quarto, não me parece errado. Então me deixa ficar, me deixa ficar, yeah. Fabiano Tailandense Produções. Eu sei que o seu dilúvio difícil me empurreu, já tô no precipício. Nem vem me dizer que não, quando eu sei que sim. Eu não quero mais ficar nenhum segundo só do jeito que eu tô. Minha garganta dá um nó e eu nem sei o que te falar. Yeah, yeah. Então mente pra mim, quem sabe assim você finge que se importa. Fala pra mim, quem sabe ao fim você não me vira as costas. Me chama, me leva pra tua cama e me diz que talvez a gente se ama. Você me deixa estranha, mas tô feliz de estar aqui do seu lado. Posso ficar no seu quarto, não me parece errado. Então me deixa ficar, me deixa ficar.